Joga a mão pra cima que eu cheguei. cds.com.com. Seu abraço quente é o meu lençol. O tempo aqui não passa sem você. Não custe o que custar, espero. E quando te encontrar, só quero. Agora bem alto pra gente sentir essa pressão. Vai, opa, tô. Eu vou querer sempre ter você, amor. Seja onde for, e tudo que você sente a me ter, eu também sinto amor como você. E o resto, minha palavra! Vai! Você é especial. Pode dançar que o swing chegou hoje na CD. Se quer me ter, tu vai me ter contando. Então, como você, o nosso amor é difícil. Sem raiz, muito prazer. Meu nome é virou carnaval. Com você é nota 10, não tem igual. Se quer me ter, tu vai me ter. Também tô com você. O nosso amor pede bis. Tanta morre sem raiz. Tudo mesmo é amar e ser feliz. Vai. Você chama a mãe e vai dar um pouquinho de paz. Você é especial. Nossa, virou carnaval. Com você é nota 10, vai que quer. Se quer me ter, tu vai me ter. Eu também tô com você. O nosso amor pede bis. Tanta morre sem raiz. cds.com. Em nome de Word, eventos, empresas e tudo mais. Quem gostou faz barulho aí.